do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. E sim, novamente eu, Nicolas Cares, retorno para comentar as últimas novidades do mundo Pokémon, com direito aqui a algumas opiniões marotíssimas para vocês. Dessa vez, o programa vai englobar aqui as principais notícias desde o dia 9 de abril até o dia 28 de abril de 2016, que é a data de gravação deste programa. Desde já, eu já peço perdão pelo vacilo aqui. O ideal era que esse cast tivesse saído lá pelo dia 23 ou dia 24, mas infelizmente, devido a alguns contratempos e tal, acontece, né? Eu tive que acabar adiando um pouquinho essa edição do podcast. Ainda assim, não teve tanta coisa de peso esse mês, então eu espero que vocês gostem aí do programa, que tá bem legal, foi feito com muito amor e carinho pra você, querido ouvinte. Estou fazendo um coraçãozinho com a mão neste momento. Então, bora já correr aqui com as notícias rapidinhas do podcast. Aquele leve ampassão de notícias não tão relevantes assim, mas que merecem ser certamente comentadas. Aqui os nossos Quick Attacks. Já saiu aí o patch pra Pokémon Tournament, e eu sinceramente não sei porque que eu tô colocando isso aqui, porque essa altura do campeonato, se você já joga, você já baixou isso. E, bom, como eu tenho Wii, fica meio difícil de dizer exatamente o que, que o patch traz de melhorias pro sistema, então eu vou colocar aqui na postagem desse podcast, aqui lá na 23comics.com.br, o link da Cerebi com as informações certinhas do que o patch traz para os jogadores e melhoria aí de jogabilidade. Lá no Japão foi lançado o Pokémon Komatsu, em ambas as versões para Android e iOS, e ele já até recebeu um patch de atualização. Mas é mais a nível de curiosidade, já que a gente ainda nem teve cheiro dessa bosta aqui pro ocidente, né? Tem já alguns vídeos no YouTube de gameplay, mas a graça deve ser realmente jogar. E tá tudo em japonês, então não dá pra entender nada, mas se você quiser tentar a sorte, cola lá e dá uma olhada nos vídeos. Pokémon Shuffle Mobile recebeu uma atualização aí das brabas essa semana. Na versão 1.6.0, trouxe aí várias adições a fim de deixar ambas as versões, Mobile e a versão do 3DS, iguais. A gente aí tem agora disponível também as Missions Cards, com alguns desafios extras, né, para os jogos. O Survival Mode e algumas outras alterações da própria interface do jogo e tal. Ficou bem bacaninha. A gente tem também algumas informações de que até o dia 8 de maio a gente vai ter distribuições especiais para os jogadores de alguns certos itens. Então vamos para a listinha. Dia 28 a gente teve aí o Mega Start. Dia 29 tivemos 10 Hearts. Dia 30, 2 Experience Points, vezes 1,5, né? 1º de maio vamos ter aí mais um Move Plus 5, né? Aquele que dá 5 movimentos a mais. Dia 2 de maio, 3 XP Boosters S. Dia 3 de maio vamos ter 3 mil coins. Dia 4, um Raising Max Level. Dia 5, uma Jewel. Dia 6, um XP Booster M. Dia 7, um Attack Power. E dia 8 de maio, um Mega Speed Up. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse cast, a Battle Competition Flash Clash já tá rolando. Então, fica de olho aí, porque as inscrições acabaram no dia 28. E as batalhas estão começando agora, dia 29, que é a data de publicação desse cast. E vão até o dia 1º de maio. Então, se você se registrou, corre lá e faça a sua jogatina, faça as suas jogadas marotas. E boa sorte nessa treta toda. Pokémon Jukebox. Um aplicativo de Android de musiquinhas Pokémon, infelizmente, está sendo descontinuado. O aplicativo permitia a gente fazer compras e reprodução de trilhas dos jogos, né? Músicas de batalha e rotas, cidades e afins. E ele fornecia também diariamente algumas faixas aleatórias para você, de graça, né, para você ouvir. O sistema ele reproduzia também em loop. Isso era uma feature legal do aplicativo. Você podia fazer que nem nos jogos, né? Ele fica em loop e você também podia definir quantas vezes o loop ia rodar. Era uma ideia bacana, mas aparentemente não foi muito pra frente. Eu mesmo baixei uma vez, fiquei uns dias com ele e deletei logo depois. Não é aquela coisa, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, mas enfim. O serviço ele vai ser descontinuado agora dia 30 de junho, mas já a partir do dia 31 de maio, quem tem o aplicativo vai ser impossibilitado de fazer compras novas no aplicativo de músicas, e quem não tiver o aplicativo não vai poder ter mais, porque ele vai ser retirado da loja também, né? É uma pena, mas é isso aí. Novos temas japoneses para Nintendo 3DS de Ash Greninja e do Red e do Green são lançados lá no eShop, e eu vou te falar uma coisa. Foda-se, eu preciso desse tema do Red e do Green. Mano, sério, eu vou colocar a imagem desses temas E, mano, esse do Red e do Green, é, se você é fã de canto, seu cu piscará feito árvore de Natal. É sério, tá muito da hora. Eu queria muito que esse negócio viesse pro ocidente, mas a gente não tem como saber se isso vai vir ainda ou não. Visto que muitos temas não vêm pra cá, é uma possibilidade que não venha, mas vamos torcer aí pra que acabe vindo, porque é muito da hora. Muito, ambas as artes são muito boas, mas essa do Red e do Green pegou no meu coração, e é isso aí. Agora vamos lá para as notícias mais marotas dos últimos dias. Enfim, começando aí, a gente teve o terceiro trailer de Pokémon The Movie, Volcanion e The Ingenious Magearna. Ele foi transmitido lá através do programa japonês Ohasuta e já está disponibilizado também online para a gente assistir aí à vontade. O trailer apresenta aí novamente a Magearna e tem um pouquinho mais da história dela explorada, junto com o Volcanion, Ash e companhia. Até que ela é raptada lá e umas tretas loucas começam a acontecer. O trailer apresenta também brevemente o Zygarde Complete Form, né, numa cena específica. Obviamente, o link para o trailer está disponível lá no nosso site, então dá um pulinho lá e acesse para dar uma assistida marota. Ainda relacionado ao filme, tá rolando lá a distribuição do Volcanion pelas terras nipônicas e também tá rolando as Pokémon Elections, que é uma votação do público, né, uma votação em massa da galera, para decidir qual que vai ser o Pokémon distribuído durante o filme, né. A gente ainda não tinha uma certeza de quem ia ser distribuído ou não. É isso aí, o público que vai decidir. É, por enquanto a gente teve um resultado parcial, onde dos 720 tivemos aí um top 10. É, Greninja tá liderando a votação, seguindo do Arceus e do Mew. A quarta posição é ocupada pelo Pikachu e com o Sylveon logo em seguida também. E para completar, obviamente, os 10, a gente tem aí Charizard, Genesect, Rayquaza, Meloetta e o Zygarde. Top 10 pokémons aí, que estão aí concorrendo para ser distribuídos durante o filme. É curioso ver que eles decidiram, tipo, é meio absurdo. Beira absurdo isso. Que é jogar um pokémon aleatório na distribuição do filme, vai contra a lógica natural que a gente conhece, né? E mais curioso ainda, é pensar que a gente tem dois pokémons inéditos, né? Inéditos de certa forma, né? As formas alternativas do Zygarde e a Magearna. Essa altura do campeonato talvez seja até possível especular que provavelmente teremos esses Pokémon dando as caras então na sétima geração, né? Vamos aí ficar aguardando mais novidades para o filme e também nas próximas edições da Korokoro com novidades. E falando em Korokoro, é lógico que a gente tinha que falar aqui daquela bad que bateu, né? Aquela bate a decepção que tivemos aí ao ver que a Korokoro de abril não trouxe absolutamente nada de Sanemon. Embora eles tenham dito em março que teremos algumas novidades em abril, a única coisa que a gente realmente teve foram as box arts em branco. Mas enfim, oficialmente completamos 2 meses de anúncio de Sanemon e só temos os logotipos dos jogos, olha só que beleza. No fim, a edição acabou prometendo que a gente vai ter novidades mesmo agora em maio. E então, seguindo essa lógica do suspense com as box arts, a probabilidade que a gente tenha os lendários dos jogos apresentados é altíssima. E se a gente for seguir o padrão de XY, podemos também ter os starters anunciados, né, que foi o que aconteceu no anúncio dos jogos de XY, né, foram os lendários e os starters, né. Mas eu chutaria no momento que só vai ter apresentação de lendário. Eu acho que por agora não vai aparecer nada muito relacionado a outros Pokémon. A gente tem bastante tempo aí pela frente até o lançamento dos jogos. E é muito provável que eles segurem a onda de liberação de informações um pouquinho a conta gotas até agora o meio do ano, para não conflitar com a estreia do filme. E ainda assim, caso o Zygarde Complete Form e a Magearna forem realmente aparecer em Sun Moon, é possível que uma participação deles seja anunciada também em junho, né? Que é você dar uma impulsionada nos personagens que vão aparecer no filme e tal. É uma possibilidade, né? E aí as outras informações mais relevantes do jogo para a fanbase vão ser apresentadas aí até o final do ano. Enfim, isso é previsão, especulação, baseado só em algumas estatísticas que a gente teve. Mas no fundo a gente não tem nenhuma informação prática do que pode acontecer nos próximos meses. O jeito vai ser esperar mesmo. Notícia marota para finalizar o cast, ainda sobre possibilidades para Sun e Moon, e para dar uma finetada marota no site de notícias. Bom, enfim, surgiram nesse mês possíveis nomes para os lendários dos mascotes das versões Sun e Moon. Bom, primeiro vamos para a notícia em si. Lá no Japão, próximo da época do anúncio de Sun e Moon, um advogado chamado Yusuke Inui fez 2 registros sequenciais de 2 nomes, Solgaleo e Lunala. Mais precisamente, a solicitação foi feita 9 dias antes do anúncio oficial de Sun e Moon. E é importantíssimo ressaltar que esses registros não têm nenhuma ligação direta nem com a Nintendo, nem com a Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc, nem porra nenhuma. É só com esse maluco aí. A especulação em torno desses nomes, ela acontece justamente por serem muitas coincidências. Poucos dias antes do anúncio, porque no caso foram registrados os logotipos também, né, poucos dias antes do anúncio, os dois nomes casam muito com a temática de Sol e Lua, né? Em vista que só o Galeio poderia ser um leão, um felino ou alguma coisa do tipo. Não precisa ser necessariamente um leão de fogo, só porque o Sol geralmente é fogo. Mas enfim, até porque a gente já teve aí o Pyroar, né? Então não haveria necessidade de fazer um leão de fogo. Mas enfim, poderia ser um felino. A Lunala poderia ser algum tipo de voador, né? Eles foram feitos pelo mesmo cara, sequencialmente. Yusuke Inui é um patent attorney, é um advogado que cuida de registros de patentes, marcas e outras coisas. Então, a possibilidade que o registro tenha sido feito no nome dele para ser transferido depois para a empresa, seja ela qual for, no caso para não levantar suspeitas ou algo assim, é alta também. É possível? É possível. Ainda mais sabendo que a gente tem grandes chances de as primeiras novidades de Sun e Moon serem justamente os lendários. Ter o registro deles é realmente importante, né? Mas a gente só realmente vai ter uma certeza de que esses são os nomes dos pokémons nos próximos meses, com revelações oficiais, seja na Corocoro, seja através de Nintendo Direct ou a puta que pariu a 4. Mas em paralelo a isso, eu também fiquei bolado com uma outra coisa. Aí vem a parte alfinetada. Eu fiquei chateado mesmo com a galera que tem portal de notícia e compartilha informação errada. Isso parece um tema recorrente do cast, mas é assim que tá acaba sendo. Eu vi muitas notícias erradas, tanto sobre essa matéria, falando que seria da Game Freak, que estaria registrando, que foi a Nintendo. Primeiro que a Game Freak não registra coisa de Pokémon, quem registra é a Pokémon Company. Mas enfim, além dos erros com essa matéria, eu também vi outras notícias sobre outros nomes de supostos Pokémons iniciais. E tem um problema muito grave nessas histórias dos iniciais, que esses registros foram feitos por outras pessoas, por uns caras nada a ver. Eu pesquisei todos os registros antes de sair publicando notícias lá no site de registro lá de marca japonesa. E o único que realmente tinha essa possibilidade legal de ter algo relacionado com os jogos são o Sol Galio e o Lunala lá do Yusuke Inui. Os outros são uns caras aleatórios que nem parece advogado. Você pesquisa o nome dos caras lá no Google, o único que parece realmente ser advogado é esse Yusuke Inui. Os outros parecem ser outras coisas, não tem nada a ver. Você talvez nem ache os caras. Eu não acho também que a Pokémon Company sairia contratando 3 ou 4 laranjas pra registrar os nomes dos negócios. Só pra... Sabe? Não faz sentido. Esse Solgaleo e a Lunala tem um certo fundamento de ser uma notícia relevante, dadas as coincidências, e os outros não. Os outros são pura especulação sem fundamento. Eles não foram totalmente sequenciais. Tem dois lá que foram sequenciais, mas as datas são aleatórias. Enfim, é pura especulação sem fundamento, só porque surgiram esses nomes numa época perto de que esses outros dois nomes apareceram. Então todo mundo ficou em alerta que teriam outros nomes aí aparecendo. Mas gente, ó, que conste, lá no Japão não existe só Pokémon. Então não existe só um tipo de nome para registro. É possível que tenha muitos outros nomes sendo registrados ao mesmo tempo. Enfim, é lógico, tem a chance disso ser verdade, porque, né, a chance existe. É lógico, também por outro lado, que a chance disso ser real é infinitamente menor do que a do Solgaleo e a da Lunala serem reais. E eles já têm uma chance alta de não ser real. E uma última observação, antes que alguém pergunte, eu não vou nem falar sobre as artworks que vazaram lá do 4chan, e certamente você sabe do que eu tô falando, porque todo mundo falou disso. A probabilidade daquilo ser real é menor ainda do que a dos nomes desses starters serem reais. Não que eu não tenha gostado das artes, porque eu achei do caralho, mas infelizmente essa é a realidade. A probabilidade deles serem fake imensa. E não é nem pelo modo que eles foram vazados. Justamente porque eles são baseados nos nomes. Os nomes saíram primeiro, as artes foram feitas depois. Então, enfim, a chance é muito, muito baixa. No mais, a única coisa que a gente pode fazer, infelizmente, é aguardar mais notícias oficiais, né? Acerca da sétima geração. Então, é isso aí, gente. Vamos ficar esperando aí mais novidades. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas notícias, opiniões e outras coisas sobre a franquia que a gente tanto ama. Eu estou aqui planejando a próxima edição da Casa do Carvalho News para o final de semana seguinte, a Coro Coro de maio, para poder falar das novidades que vão eventualmente surgir em San Imon. Então vamos ficar aí de olho nessas notícias. E claro, não deixa de entrar lá no nosso site da 23 Comics para deixar seu comentário, sugestão, abraço, aperto de mão, sei lá o que você quiser. Entra lá, 23comics.com.br. Acesse e acesse também a nossa fanpage, facebook.com/casadocarvalhocast. Sempre tem alguma noticiazinha, lembretinho de evento, outras coisinhas a mais, marotas que eu compartilho por lá. Se você gostar muito de mim, corre lá e me segue no Twitter também, @tsunami_risoca, risoca com H, né, H mudo, enfim. É, mesma coisa no Instagram aí, tsunami_risoca, blá blá blá blá. A gente tem também nosso feed tradicional e o nosso canalzinho lá na iTunes Store. Se você tiver agregador de podcast aí, entra lá no nosso site para ver os links e acompanhar a gente de todos os lados, beleza? Basicamente é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui esta bagaça. Eu me despeço aqui. Nos vemos novamente aqui em breve em mais uma transmissão nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!